nós é sensação, nós é sensação. De girona quebrada, acelerando o trovão. E a do rabitão, e a do rabitão. Vai tipo mochilinha, tampando a placa com a mão. Como tu chavão, não tem comparação. A camisa é de time, os trajes é da seleção. Foca no corre, irmão, sempre com os pés no chão. Não dá milho na quebrada, pra não virar vacilão. Pode puxar o resumo, não vai arrumar nada. Nós tem visão de cria, e nem é da caminhada. Tem os passa disciplina, direcionando a parada. Então ande pelo certo, pra não entrar na curva errada. Tem os passa disciplina, direcionando a parada. Então ande pelo certo, pra não entrar na curva errada. É bululu, vrau, vrau, bululu, vrau, vrau. Em cima da carenada, pus invejoso, é tchau. É bululu, vrau, vrau, bululu, vrau, vrau. Na garupa ela segura enquanto eu chamo no grau. Que é bululu, vrau, vrau, bululu, vrau, vrau. Em cima da carenada, pus invejoso, é tchau. É bululu, vrau, vrau, bululu, vrau. Na garupa ela segura enquanto eu chamo no grau. Na garupa ela segura enquanto eu chamo no grau. Esse é o DJ CK e tá beat sensacional. Nós é sensação. De girona quebrada, acelerando o trovão. E a do rabitão, e a do rabitão. Vai tipo mochilinha, tampando a placa com a mão. Como tu chavão, não tem comparação. A camisa é de time, os trajes é da seleção. Foca no corre, irmão, sempre com os pés no chão. Não dá milho na quebrada, pra não virar vacilão. Pode puxar o resumo, não vai arrumar nada. Nós tem visão de cria, e nem é da caminhada. Tem os passa disciplina, direcionando a parada. Então ande pelo certo, pra não entrar na curva errada. Tem os passa disciplina, direcionando a parada. Então ande pelo certo, pra não entrar na curva errada. É bululu, vrau, vrau, bululu, vrau, vrau. Em cima da carenada, pus invejoso, é tchau. É bululu, vrau, vrau, bululu, vrau, vrau. Na garupa ela segura enquanto eu chamo no grau. É bululu, vrau, vrau, bululu, vrau, vrau. Em cima da carenada, pus invejoso, é tchau. É bululu, vrau, vrau, bululu, vrau. Na garupa ela segura enquanto eu chamo no grau. Na garupa ela segura enquanto eu chamo no grau. Esse é o DJ CK e tá beat sensacional. DJ CK na produção. Tá fracassada, se eu não conseguir sair, a outra vai ficar roubada. Delícia que me espera, cavala siliconada. Não tô desmerecendo a gostosa que eu tenho em casa. É que você tá bem ligado, como é a situação. Não dá pra viver, só estourando o Xandão. Tem que ter aquele whisky pro bagulho ficar bom. Será que você entende? Pega minha visão. Será que você me entende? Pega minha visão, pega minha visão. Pega minha visão. Uma aliança de ouro, nove aliança de prata. Em todas quebradas eu tô tendo uma namorada. Como dizia o da Leste nas antigas nas canções. Passivo e alça torcida da Gaviões. Uma aliança de ouro, nove aliança de prata. Em todas quebradas eu tô tendo uma namorada. Como dizia o da Leste nas antigas nas canções.